Fogo no carro, nós tem piscina, Pantanal tem barraquinha e prazer. Balinha faz bebê, pipa bucegadas, mão pirata na sacada. Já que tu foi convidada, se for vim, vem pra fuder. Fogo no carro, nós tem piscina, Pantanal tem barraquinha e prazer. Balinha faz bebê, pipa bucegadas, mão pirata na sacada. Já que tu foi convidada, se for vim, vem pra fuder. Bebê, toma do meu jeito. Eita, aqui o baile tá bom. Aqui o baile tá bom. Bebê, toma do meu jeito. Na letra que tá bom. Bebê, pode esquecer. Bom. O som quem tá voando é ele. Bota o chefe. Fuga no carro, antes tem piscina. Bota não, tem barraquinha e prazer. Bebê, pipa bucegadas, mão pirata na sacada. Já que tu foi convidada, se for vim, vem pra fuder. Lá no carro, lá tem piscina, Pantanal tem barraquinha e prazer. Balinha vai beber, pipa bucegadas, mão pirata na sacada. Já que tu foi convidada, se for vim.